Sessão das Seis. Para vocês, ouvintes da Rádio Fiscar, estamos começando mais uma Sessão das Seis aqui pela Rádio Fiscar 95,3 FM ou pelo. Também pode escutar a gente pelo site www.radio.fiscar.br. O Luiz Henrique Ferreira estarei aqui com vocês. Olá, eu sou a Fê Martucci e para entrar em contato com a gente está online aqui no MSN da Rádio Fiscar, que é radiofiscar@hotmail.com. E tem o nosso e-mail também, sessãodas6@gmail.com. Pode também entrar em contato com a gente ao longo da semana pelo nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. E também pode acessar os programas antigos, todos os nossos arquivos estão lá no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Eu sou a Gabriela Nogueira e vou ficar aqui com vocês apresentando mais umas trilhas sonoras hoje. Isso aí, boa tarde pessoal. Aqui é o Maurício Zatoni, também aqui locutando Sessão das 6 com vocês. Eu peço para que todo mundo se apresente de novo, que eu não tinha ligado o microfone de vocês, desculpa, locutores, por favor. Eu sou Luiz Henrique Ferreira. Eu sou a Fer Martucci. E aqui é a Gabriela Nogueira. Isso aí, pessoal, boa tarde, então, a Sessão da Sexta está começando, foi o que eles estavam dizendo aí. Infelizmente, eu não liguei aí o sinal para vocês escutarem, desculpa, senhores ouvintes. Então... pessoal, passou aí o contato, eu vou repetir, entre em contato com a gente, nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com, para indicar, sugerir temas para o programa, sugerir também músicas para você participar como ouvinte aqui, e também você pode seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6, né, @sessãodas6 é a gente aqui no Twitter, siga a gente aí também. E também você pode agitar aqui online no MSN, como que é o MSN, gente? Alguém acabou de dizer. radioscar@hotmail.com. Esse mesmo. E a gente dá início agora ao Sessão das 6. E o tema especial de hoje é a série Alias, que é uma série criada pelo J.J. Abrams, o mesmo aí do Lost, também o mesmo do Cloverfield, entre outros filmes, né? Um cara da pegada de TV. E essa é uma série, uma série bastante interessante, considero uma série fantástica. Eu sou fã dessa série, Alias. Ela é um pouco antiga e é mais uma daquelas séries que não te deixam de sair da frente da TV. Você começa a assistir um episódio, aí já quer assistir a temporada inteira, né? E ela se passa no mundo da espionagem internacional, CIA e outros institutos de inteligência de outros países, conspirações internacionais. E o grande ingrediente o grande ingrediente dessa série é justamente o mistério. Bom, realmente Alias é uma série assim, bastante fantástica. Eu e o Maurício assistimos fielmente todos os episódios, né? Uma série muito boa. E o próprio nome da série, né, Alias, remete a algo como disfarce, assim, né? Algum significado assim. E o enredo se passa em torno disso mesmo, desses disfarces das personagens, né? Nunca é possível confiar inteiramente em algum dessas personagens. Eles estão sempre escondendo algo. E quando a gente começa a confiar neles, logo a gente meio que se decepciona, assim. Porque eles mostram... O pano cai e eles mostram quem eles realmente são. Bom, o grande mistério da série gira em torno de uma figura chamada Rambaldi, que é um profeta que viveu em 1444. E naquela época teria profetizado várias descobertas e eventos da humanidade. Assim como as invenções tecnológicas. Uma das grandes profecias se destinaria à personagem principal, que é a Sydney, vivida pela Jennifer Garner, que seria escolhida para uma grande obra do Rambaldi. Bom, esse Rambaldi aí pega carona em Nostradamus e outros visionários aí, profetas, que o pessoal acredita, né, Kim? Bom, e a primeira temporada gira em torno do conflito da morte do noivo de Sydney pela SD6, que é a agência para a qual ela trabalha, né? E pensando em ser um braço de operações da CIA. O noivo da Sydney morre porque ela revela pra ele que é um agente. E a agência então descobre e decide matar o cara pra informação não vazar. Queima de arquivo. Dessa série, só uma informação que a gente não passou aqui. A série começou em 2001 e encerrou em 2006. Ia ficar. É eu que continuo aqui. A reação da Sydney quando a SD6 mata o noivo dela é bastante clara. Ela fica transtornada, tá? E por conta disso, ela acaba descobrindo que a SD6 faz parte aí dos bad guys, né? É uma agência do Corrupta. E que engana seus funcionários como se eles estivessem trabalhando pra CIA, né? E com isso ela realmente acaba entrando na verdadeira CIA, com o objetivo, então, de destruir a SD6, vingar a morte o assassinato, na verdade, do marido, do noivo dela. E a CIA, ela vai pedir uma coisa pra Sydney que vai complicar a vida dela nessa primeira temporada, né? Ela vai pedir que a Sydney seja uma agente dupla e pegue informações da SD6 e leve pra CIA, assim, juntamente com o pai dela, o Jack, que ela vai descobrir também que é um agente duplo, fazendo a mesma função. E aí ela se junta com o Vão, que trabalha na CIA, e o Vão, o Jack e a Sydney vão trabalhar aí juntos pra tentar acabar com a SD6. Bom, a gente escuta agora duas das músicas da primeira temporada, que retrata esse período da vida da Sydney. E a primeira delas toca quando a Sydney volta da SD6, sabendo que o seu noivo morreu. E a segunda toca mais pro final da temporada, quando a Sydney reencontra um antigo namorado e tem uma noite de sensualidade com ela. Indicando nesse momento uma certa superação da morte do noivo. Isso, as músicas são No Man's Woman, da Sinead O'Connor, e Depeche Mode com Dream On. I don't want no more of you, so won't you be kind to me? Just let me go. heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, dead to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. For hesitating, pain is ready, pain is waiting, primed to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin, it creeps beneath your crawling skin, it lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching, you can scratch all over, but that won't stop you itching. De ouvir aqui na sessão das 6 a música Dream On, do Depeche Mode. E antes disso a gente ouviu No Man's Woman, da Sinéad O'Connor. E agora vamos falar da segunda temporada da série Alias, que é o tema aí do nosso programa de hoje. Na segunda temporada as tramas da série mudam um pouco. A mãe de Sidney, Irina, que todos pensavam estar morta, reaparece e se entrega para Sia, numa tentativa de provar a inocência de seus crimes. Se ela realmente é inocente ou está apenas tramando algo, é a grande pergunta da temporada, mostrando que Elias realmente significa disfarce. E os conflitos familiares são bem fortes nessa temporada, já que os pais da Sidney ficam competindo pela atenção da filha, tentando mostrar qual deles é melhor para ela. Os laços de família são algo que marcam bastante a série Elias, que é o que diferencia ela das outras séries de investigação. É, a gente também tem nessa temporada o fim, definitivamente, então, o fim da SD6, né, um plano aí feito pelo Sark, pelo Arvin, que era chefe da SD6, e a Irina. Então eles mesmos destroem uma organização que eles estavam aí, né, principalmente o Arvin. E assim eles dão fim, então, a essa instituição. Mas os conflitos não acabam por aí. E essas personagens, elas se juntam mesmo para alcançar outros planos que a gente não conhece durante a temporada, né? Mas tem uma consequência boa disso, que é um certo alívio para os dois personagens, aí pai e filha, Jack e a própria personagem principal, Sidney, que então não precisam mais ser agentes duplos nessa segunda, a partir dessa segunda temporada. E então ela pode começar um relacionamento, um namoro aí com o Michael Vaughn, que era o handler dela na CIA. Bom, e agora a gente vai escutar duas músicas aí que embalaram esses momentos de conflito familiares da segunda temporada. A primeira delas, da Joni Mitchell, River, que foi trilha sonora de uma briga da Sidney com o pai dela, após ela saber que ele usou a Sidney como cobaia num projeto chamado Project Christmas. E a segunda música é do Bob Dylan, Shelter for the Storm, que foi no confronto da Sidney com a mãe dela logo no começo da temporada. A gente escuta essas duas músicas aqui agora. in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, when the road was full of mud. I come in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. If I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was no risk involved. Nothing up to that point had even been resolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly, I turned around, and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. The bonds are broken, but they can be retied. By one more journey to the woods, the holes where spirits hide. It's a never-ending battle for a peace that's always torn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. While the deputy walks on hot nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a futile horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Well, I've heard newborn babies crying like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Understand your question, man, is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. And now there's a wall between us, something there's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Yeah, just to think it all began on an uneventful morn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I'm bugging for salvation, and she give me a lethal dose. Got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks. Someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir a música Shelter for the Storm do Bob Dylan aqui. E antes foi a música River, da Joni Mitchell. Ambos aí, trilha de episódios da segunda temporada do seriado Alias, criado aí pelo J.J. Abrams, que é o tema especial, Alias, né, o tema especial do Sessão das 6 de hoje. E agora a gente vai pro bloco da terceira temporada dessa série. E, surpreendentemente, essa personagem, ela descobre, junto com a gente, espectador, que ela passou 2 anos inteiros desaparecida. E ela também não sabe o que ela fez nesses 2 anos, né? Ela vai começar a descobrir alguns detalhes, algumas câmeras de segurança, e sem entender quem é aquela, né? O que é que ela fez, ela não se lembra de nada. E então essa temporada vai ser a obsessão dela, descobrir o que é que fizeram com ela, o que é que ela fez também, né? Bom, durante esses 2 anos, muita coisa mudou. O Arvin aparentemente virou uma pessoa do bem. E participou de uma organização mundial para combater doenças no mundo. Ele virou presidente, ele criou uma organização de saúde, assim. E o Von, ele se casou com uma outra agente, a Lauren. E deixou a Sidney arrasada. E a nova organização maléfica agora, né, que a CIA luta contra, se chama o Conselho. Que também aí vai tentar descobrir o que são essas profecias do Rambald, né? Tentando arquitetar algum plano aí que a gente não sabe. São sempre organizações terroristas, né? É. Sempre, né? Aquela obsessão norte-americana. É. E quem vai liderar essa organização é o Sark, né? E a Lauren, que é a mulher do Vão. E aí, nesse ponto, a série ela faz um paralelo entre as duas personagens, a Lauren e a Irina, que é a mãe da Sidney, né? Que ambas aí traíram seus maridos, pegando algumas informações deles. Foram agentes especiais, cuja missão era exatamente se casar com um agente de outra organização, né? Olha só, mirada. Agora vamos escutar mais 2 músicas da terceira temporada do Alias. A primeira música que a gente vai ouvir é Betty Orton com Old Child, que embalou os momentos de tristeza da Sidney ao ver o seu amado com outra mulher, aí a Lauren, né? Essa é um cover da Nina Simone, essa música. Legal. E a segunda música, que é It's My Life, do No Doubt, marca um dos muitos momentos de sensualidade, mais um, e ação da série. Vamos lá, ver No Doubt, que é muito legal. Esse é bem momentos de sensualidade mesmo, e só. Ela tira a roupa, assim, na frente da câmera, né, pra passar por um detector de metais. Ah, ok. Essa é só a sensualidade mesmo. Então vamos ouvir Betty Orton e No Doubt. Put it to Sessão das Seis. It's funny how I find myself in love with you. If I could buy my reasoning, I'd pay to lose. One half won't do. Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. E você acabou de ouvir a música It's My Life do No Doubt e antes Old Child da Betty Orton. Bom, nesse bloco a gente vai falar sobre a quarta temporada do seriado Elias. E assim como as outras, ela é marcada por uma grande reviravolta que deixa o espectador um pouco perdido e parece que tudo fica um pouco mais obscuro. As confianças em cada personagem são renovadas. E agora parece que o Arvin e Jack escondem alguma coisa da Sydney. Bom, e nessa temporada o Arvin é perdoado por todos os seus crimes de conspirações internacionais e terrorismo mediante seu trabalho como líder de uma nova agência criada pelo governo dos Estados Unidos, a APO. Bom, a Sydney não acredita que Arvin tenha mudado, assim como ele afirma, né? É, e no final da terceira temporada e toda a quarta, né, aparece uma nova personagem, a Nádia Santos, que a gente descobre que é uma irmã da Sydney, aí filha do Arvin com a Irina, né? A Irina pulou a cerca em algum momento. Teve algum momento de sensualidade com o Arvin. Sensualizou. Sensualizou. Bom, e a gente descobre que a Nádia também era uma espiã, né, na Argentina, né? Ela tá no sangue aí, no genes, né? E lá ela ficou sob o cuidado de Helena Derefico, que é uma irmã da Irina aí, né? E aí ela é vivenciada pela atriz Sônia Braga. E lá ela não sabia que ela era a tia, né, dela. E, bom, e aí tem essas três irmãs, né? Sendo que a Helena é a mais ambiciosa das três, né? A Helena, a Irina e a Kátia, Derefico. É, a Helena dela é a mais sanguinolenta e inescrupulosa das irmãs aí, né? E ela se mostra ser a Helena Derefico, a chamada como O Cara, que é quem na segunda temporada dirigia o concílio, né? Ela é o cara por trás do concílio, né? E nessa temporada ela lidera umas ações aí que culminam no fim do mundo, começa em Svogda, numa cidade chamada Svogda, na Rússia, transformando as pessoas em zumbis extremamente agressivos, o que cumpre com uma das profecias do Rambaldi, que naquela data, naquele lugar do planeta, o apocalipse começaria, né? Então a gente vai escutar uma primeira música que embala uma cena da Nádia na Argentina mesmo, né, nos idos jovens dela, da adolescência dela talvez. E uma segunda música que é uma cena de ação do seriado na quarta temporada. Então são a música argentina do Juanes, a Dios Le Pido. E a música da cena de ação é o The Doors com End of the Night. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. Sessão das Seis. Thank you. Sessão das seis aqui com nosso tema especial, Alias, né? E a gente estava escutando agora duas músicas, The Doors, com a música End of the Night, e uma música do Juanes, Adios Le Pido. E agora a gente vai falar da última temporada de Alias, a quinta temporada. E essa temporada, ela começa exatamente onde termina a quarta, né? É, no momento de revelação de um segredo chocante do Michael Vann. Durante uma viagem de lua de mel dele com a Sydney. E esse segredo, ele vai mudar toda a trajetória da série, tomando e recuperando alguns ganchos da primeira temporada. Exatamente, e possivelmente tudo isso aconteceu porque a produção da série já sabia que o fim dela estava iminente, porque a atriz Jennifer Garner ficou grávida no meio da temporada. E então ela deixaria a série em breve, né? Então o que eles fizeram nessa quinta temporada? Tem, por exemplo, 5 episódios a menos que as outras. E assim também como a própria Jennifer Garner, a Sydney Bristow encara, né, o papel da que está grávida também, né? Bom, e aí aparece uma nova organização vilã, que é a Profeta 5, que parece estar instalada nos altos escalões governamentais do mundo inteiro. E através das investigações das ações dessa organização, a Sydney e todos da APO começam a se aproximar de algumas respostas sobre as profecias do Rambaldi. E com o acerramento da produção de seriados nos Estados Unidos, com as empresas cortando os seriados sem grande sucesso planejado no meio da primeira temporada, os seriados mais antigos que tiveram grande sucesso, como Elias, que recebeu vários prêmios, acabam por ser refeitos. E isso foi anunciado pela ABC, que Elias, para Elias, em maio desse ano. Vai ser refeito, né? Vai ter um reboot a série. Com o mesmo roteiro e novos atores, né? Agora é isso? 2011? Em maio desse ano, o J.J. Abrams, revista, anunciou isso, com o aval da ABC. E também tem outra série que teve um reboot, foi Nikita, que vai começar agora, do zero, com outra mulher, outro personagem e tal. Isso aí, seriados são produtos mesmo. É. Bota aí na linha de novo pra vender. Então a gente escuta agora a música que toca no rádio enquanto o Vão conta o segredo aí pra Sydney no começo dessa temporada. E depois uma trilha do último episódio da série. Então é Bob Dylan, Lay Lay Delay, né? Essa música que toca no rádio. E Runaway Train, Soul Asylum. Aliás, essa é a banda, Soul Asylum, Runaway Train. It may be quite simple, but now that it's done. Lay across my big brass bed.

each little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Acabou de ouvir então a música aqui na Sessão das 6, Runaway Train, da banda Soul Asylum, e Lay Lady Lay, do Bob Dylan. Ambos aí, as duas músicas, trilha sonora da quinta temporada do seriado Alias. Tema de hoje aqui do Sessão das 6. E agora a gente vai para a agenda da semana. Agenda da semana. É isso aí, agenda da semana. E o primeiro filme, ó, no Cine São Carlos, a partir de hoje até as quinta-feira da semana que vem, tem os filmes Meu Malvado Favorito, continua em cartaz, Tropa de Elite 2 também em cartaz, e entra uma novidade que é o filme nacional O Bem Amado. Com aquele, como chama? Aquele da Grande Família, como que ele chama? Marco Nini? Isso, com ele. Ah. Bom, e no Iguatemi a gente tem dois filmes, Tropa de Elite 2 e Piranha, aí ao longo desses dias aí. Na quinta-feira, dia 28, às 20 horas, no Afrocine, Centro de Cultura Afro, tem o filme Diário de Naná e depois do filme tem um debate. Lembrando que o Centro de Cultura Afro fica na Alexandrina, quase esquina com a 13 de maio. Bom, e nesse mesmo dia, dia 28 de outubro, às 7h30, vai ter uma sessão especial da Mostra Nacional e Internacional do Dia Internacional da Animação. Vai ser uma mostra grátis com curtas de animação lá no Teatro Municipal. Na quinta-feira, às 7h30 da noite. Dia 28. Sou eu agora? Aham. Uhum. Amanhã, sábado, tem no CDCC. Às 8 da noite, como sempre, tem um filme Entre os Muros da Escola, aquele filme francês, muito falado, muito premiado também. E também amanhã, no sábado, às 18 horas, no SESC, tem o filme Tupã. E no domingo, dia 24, também às 18 horas, tem o filme Coco Channel e Igor Stravinsky. E hoje, no Cine São Roque, às 8 horas, tem a comemoração da Semana do Livro. E vão ser passados três curtas aí sobre o universo da literatura. E vai ter sorteio de livros lá, vamos todos. Isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Queria mandar um beijo pra Tamar Tussi, minha irmã, que tá ouvindo a gente lá de Ribeirão Preto. E pra entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é sessãodas6@gmail.com. E tem o nosso blog também, que é www.sessãodas6.blogspot.com. Lá você pode ouvir os programas anteriores aí, o podcast. E esse programa tem produção e pesquisa de Ana Kio, Eduardo Barbosa, Fer Martucci, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Luiz Henrique Ferreira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. É isso aí, até semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem aí com o YouTube. Walk On, mais uma música da série. das 6.